sou capaz de tomar um chá com cometas e mel. Munida das minhas bics, traço um risco no papel da fórmula de Pascal até o espaço sideral. Eu pedi pra ser feita da poeira, do rastro da estrela que risca o céu. Na regra de três aqui dessa conta, resolvo também esse mundo real, com vagas pros sonhos que levam os cometas, dos que desejaram um outro amanhã. Munida das minhas bics, sou astronauta do amor, engenheira de ilusões, poeta da dor e da paz. Munida das minhas bics, eu até que sou capaz de tomar um chá com cometas e mel. Munida das minhas bics, traço um risco no papel da fórmula de Pascal até o espaço sideral. Eu pedi pra ser feita da poeira, do rastro da estrela que risca o céu. Na regra de três aqui dessa conta, resolvo também esse mundo real, com vagas pros sonhos que levam cometas, dos que desejaram.